pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Carnaval Desengano, essa morena me deixou sonhando. Mão na mão, pé no chão, quarta-feira sempre desce o pano. Com sucessos carnavalescos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Orlando Silva, cantor das multidões, campeoníssimo dos carnavais, defendendo o seu maior sucesso de todos os carnavais. Orlando Silva, em arranjo do Benedito Lacerda, dele Benedito Lacerda, a Jardineira. Emilinha Borba, campeoníssima também do Tridomo Místico. Emilinha Borba, com Gil de Moraes e seus parentes. Emilinha Borba do Paquito, tomara que chova. Para os ouvintes da Rede Uniara de Rádio, Anjos do Inferno, em arranjo Léo Vilar, daquele que nasceu em Jaú e foi diretor da revista O Cruzeiro no Rio de Janeiro. Estamos enfocando saudoso Davi Nasser, que assina para o conjunto Anjos do Inferno, Nega do Cabelo Duro. Por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor, não fiques triste, que esse mundo todo é seu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morrer. A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso vir lavar. Qual é o peito que te penteia, ô nega? cabeludo. Qual é o peixe que te perdeu? Qual é o peixe que te perdeu? Pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos e Rádio USP FM da cidade de São Paulo, agora também com a nossa mais nova co-irmã da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E é da Rádio USP de Ribeirão Preto que conversa com os nossos ouvintes agora a jornalista e diretora da emissora, dona Rosimeire Talamone. O seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Dona Rosimeire, como os ouvintes receberam esse presente de fim de ano, que foi a tão esperada inauguração da Rádio USP de Ribeirão Preto? Olha, eles receberam de forma ótima, foi excelente a receptividade. Logo no primeiro dia que nós veiculamos, ainda em fase de teste, nós recebemos em torno de 52 mensagens de boas-vindas. Que beleza! Quais serão os objetivos da emissora recém-inaugurada em relação à universidade? Olha, o objetivo da Rede USP de Rádio é fazer a integração entre os campus da USP. Pelo menos por enquanto, onde tem a rádio, é Ribeirão, São Carlos e São Paulo, é trabalhar mais a integração entre esses campos. E através de ótimos programas, programas de qualidade e de oportunidade para se colocar no ar músicas que as rádios comerciais não dão. É justamente essa pergunta agora. A grade de programação já está sendo elaborada e a Rádio USP de Ribeirão terá programas locais? Sim, a grade já está sendo elaborada. É a mesma grade de São Paulo. Os programas são os mesmos, com exceção de que as 4 horas do período da manhã, a programação é local e nós vamos ter oportunidade, sim, de ter programas locais. Nós já estamos estudando, junto com o Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, que tem em Ribeirão um departamento, né? Nós estamos estudando programas novos. Ah, nós gostaríamos de saber qual será o perfil da emissora USP FM aí em Ribeirão Preto. O perfil da emissora, por fazer parte da rede, é o mesmo perfil da rede USP de rádios, né? da emissora de São Carlos e de São Paulo. É programação MPB de qualidade e programas musicais de qualidade, assim como esse que vocês estão veiculando aí. Ah, muito bem, nós estamos batendo um papinho com a diretora da Rádio USP FM da cidade de Ribeirão Preto, que é sintonizada em 107,9, a jornalista Dona Rosimeire Talamone, conversando com os ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rádio USP de São Carlos e Rádio USP também da nossa Pauliceia Desvairada. A rádio está funcionando em que período diariamente aí em Ribeirão Preto? Olha, ela já funciona 24 horas por dia. Ah, é? Já. Das 8 ao meio-dia, ela faz uma programação, por enquanto, só musical, local. E a partir do meio-dia, são inseridos os programas da rede USP de rádio. Pois não, como que o ouvinte deve proceder para sintonizar a Rádio USP aí em Ribeirão Preto? E qual a potência da emissora que está no ar? Olha, a frequência é 107,9. E a potência é de 1 quilo. Nós fizemos testes e essa rádio está pegando até cerca de 100 quilômetros de Ribeirão Preto, na região toda. Pois não, que é muito bom, né? Muito bom. Sem dúvida alguma. Muito o forte bom. Da Rádio USP de Ribeirão Preto também será a música popular moderna brasileira? Também. Muito bom. Escuta, oi? Uma pergunta bem pessoal agora. O jornalista Dona Rosimeire Talamone, que é a diretora da USP FM de Ribeirão Preto. O nosso Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade já está no ar aí em Ribeirão Preto? Já sim. Esse foi um dos programas que nós fizemos questão de colocar na grade. Não diga. Isso. E ele está sendo exibido no horário? No mesmo horário de São Carlos. Das 8 horas da manhã às 10 horas da manhã. Das 8 às 10 da manhã, isso. Aos domingos. Aos domingos. E nós esperamos que o Ribeirão Pretano também participe desta pedida sonora, solicitando músicas do passado, o que será muito bom para nós, viu, jornalista? Isso. Dona Rosimeire Talamone. Tá ok. Nós, da Rádio USP de São Carlos, pelo nosso diretor e jornalista Edmilson Lucchesi, desejamos vida longa à mais nova emissora da Rede USP de rádio. Muito bons obrigada. Programas e ótima audiência. Muito obrigada. Mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Jornalista Rosimeire Talamone, diretora da Rádio USP FM da cidade de Ribeirão Preto, em 107,9, conversando com os ouvintes da USP de São Carlos e USP de São Paulo. Fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Fica a mensagem para que os ouvintes da Rádio USP de São Carlos, quando vier para a região de Ribeirão Preto, que continue sintonizando a Rádio USP, a Rede USP de rádios, aqui em Ribeirão, em 107,9. Que a senhora tenha um bom domingo e contamos com a sua audiência em nosso Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Muito obrigada. Tudo de bom a ti. Muito obrigada.